328, paciente mantém 3C. Está na equipe de controle, contato radar, totalização de voo 180 sem restrição. 180 sem restrição, passageiro 2228. via pista, reporte liberando na taxa da casa. noite, chame Santa Recife, frequência 12868, autônomo 2000, Salvador. 2, boa noite. Estamos de identificação. Deixa de chegada para o meu turno para dizer que vou usar o 5-2. 6-3-5 para 2010, com HM 5, autorizado o sinal do procedimento aliás 6-6, aposta estabilizado. Contato do final 72, frequência 18 do final 95. Gol 1972, uma milha de Sintra. Gol 1972, boa noite, habitat, ouve autorizado. Sistema 0, vento 010 grau 02. Autorizado na 10, gol 1972. This is morning, traffic identification. Return to flight level 050, Palavra Médio, 1 alive. Houston, direct to 2,000 position.